entristece-me bastante por ser agricultor ser tratado como um português terceiro. Por parte do Estado nós sabemos que após a agricultura fomos discriminados, continuamos a ser, mas não é o meu caso, portanto, a situação, e há mais, em que somos tratados como português de terceira. Os apoios para mim não chegaram, não vão chegar porque eu não vou fazer projeto com os valores da tabela do IFAP, é gozarem com os agricultores, e entristece-me um pouco dizer que não sei se vale a pena ser agricultor neste país como somos tratados. Dizer também que, passado este tempo, se calhar, vendo bem as coisas, ainda não estou curado, nem vou ficar curado. A corda, em vez de alargar, aperta no pescoço.